martelo giram flex. Escute na desce o morro pra flagar os filhos. Então quem dobra a quina é os velhos. Vem de preto na maldade, quem é? Martelo giroflex. Escute na desce o morro pra flagar os rivais. Então quem dobra a quina é os velhos. Tem de preto na maldade, quem é? As Amaral que tá de cima, as doninha tá constando. Na quina os bandidos, só telando, só telou. As bura tá passando, é entre quatro rodas, moleque só desandando. O grave é cruel, bate forte até na mente. 1380 é molequinho residente. Na cinta um relevo reluzente, é a cromada. 2021 é os furador de cara. High-tech na quebrada, tá constando sim. Quando os bandidos vê, já tira os seus bolinhos. O crime é isso aí, meu irmão, preste atenção. É o sepultamento e na mente as emoções. O 5557, os pivete tá de cima, matando e roubando pra manter a família e parceiro. Vê se me entende. High-tech na quebrada, só quer ser é delinquente. De longe, martelo, giroflex. High-tech. Escute, né, desce o morro pra flagar os filhos. Então quem dobra a quina é os velhos. Vem de preto na maldade, quem é? High-tech. De longe, filma belo, giroflex. High-tech. Escute, né, desce o morro pra flagar os filhos. Então quem dobra a quina é os velhos. Vem de preto na maldade, quem é? Giroflex, desce o morro, olha só a GPT. No enquadro dos bandidos, mete os botes, vamos ver. Na tensão do corre louco, atrás é das paradas. Maconha e cocaína, a escama tá guardada. No bote eles vêm, no enquadro do menor. Minha mão já tá cheirando e os tapa é sem dó. Família tá reunida e os pivete tá no morro. High-tech, olha só, ele de novo. A barca tá vazia, eles voltam é com 18. Bang, bang, corre, corre, o bagulho já tá doido. High-tech na quebrada, os comédia cresce o olho. Ideia gangsta, bota os capa, é no bolso. De longe, filma belo, giroflex. High-tech. Escute, né, desce o morro pra flagar os filhos. Então quem dobra a quina é os velhos. Vem de preto na maldade, quem é? High-tech. De longe, filma belo, giroflex. Desce o morro pra flagar os filhos. Então quem dobra a quina é os velhos. Vem de preto na maldade, quem é? High-tech. High-tech sobe o morro, os firmativos rock top. Pra que desce os moleques sempre aqui no corre. Covardia de quatro rodas, com certeza de Amarok. Na quebrada os moleques só falando dos bote. No peão na city, de rolê na quina. Só nos love love com os esquema com as mina. Chega pra vorão, mama na cara e xinga a mãe, qual é? Tá tirando mesmo, é Zé. Sai botão, sai do meu pé. Quer pegar ladrão, vai no Senado pra ver de qual é. E vem de bote errado pra ver os meus panos, né? Revista tudo no achaná dos cana, fique digna. Aê, caneco, acabou de dar um bote errado. De longe, filma belo, giroflex. High-tech. Escute, né, desce o morro pra flagar os filhos. Então quem dobra a quina é os velhos. Vem de preto na maldade, quem é? High-tech. De longe, filma belo, giroflex. High-tech. Escute, né, desce o morro pra flagar os filhos. Então quem dobra a quina é os velhos. Vem de preto na maldade, quem é? High-tech.